Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos segue, o disco do dia hoje é dedicado ao Carnaval 2013, trazendo os sambas enredo das escolas de samba do Grupo A do Rio de Janeiro. Mocidade Independente de Padre Miguel, com seu enredo Eu Vou de Mocidade, com samba e rock em Rio, por um mundo melhor. Os autores são Jefinho Rodrigues, Jorginho Medeiros, Marquinho Índio, Domingos PS, Moleque Silveira, Gustavo Henrique. O intérprete, Luizinho Andanças. E os mestres são Dudu e Bereco. Uma onda me embala, invade a alma, no peito explode a minha paixão. Um mundo melhor, que felicidade. Felicidade! No rock em Rio eu vou de mocidade. Uma onda me embala, invade a alma, no peito explode a minha paixão. Um mundo melhor, que felicidade. No rock em Rio eu vou de mocidade. Em verde e branco, em verde e branco que luziu um sonho de amor e liberdade. Da lama então a força abriu, cantei a paz, a igualdade. Estrelas mudam de lugar, a minha porta está, chegou rasgando o céu. Num Big Bang musical faço meu carnaval. Eu sou Padre Miguel. A vida é um show, Maracanã é vibração, é um samba. Imperatriz Leopoldinense traz o enredo Para o Muiraquitã do Brasil, sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. De autoria de Me Leva, Gil Branco, Tião Pinheiro, Drummond, Maninho do Ponto. Os intérpretes são Dominguinhos do Estácio e Vander Pires. O mestre da bateria é o Noca. O Noca é a estrela que vai me guiar, exemplo pro mundo. Marujada eu dancei no balanço da morena, me apaixonei, o bom tempero pro meu paladar, de verde e branco tem o povo do Pará. A Zona Sul está presente no Grêmio Recreativo Escola de Samba São Clemente, apresentando o seu enredo Horário Nobre, de autoria de Nelson Amatuzzi, Vitor Alves, Floriano do Caranguejo, Sacadura Cabral, Guguinha, Fábio Portugal, Gabrielzinho Poeta. O intérprete é Igor Sorriso. E os mestres da bateria, Gil e Caliquinho. Olha quem chegou, senhorzinho Malta, viúva porcina, sambando igual mulata, milhões de mortais também presentes na tela da São Clemente. Olha quem chegou, senhorzinho Malta, viúva porcina, sambando igual mulata, milhões de mortais também presentes. Antiga história de amor, orgulho da gente, ajeita a poltrona, chegou samba. chuvas da vida que imitam a arte, as lutas de um povo e suas bandeiras, amores seguiços por todas as partes. Dance bem, dance mal, dance sem parar. Rock quer sambar, não é brinquedo não. Quero ouro, muito 10 e chama oi. O astro na imagem da televisão. Dance bem, dance mal. Inocentes de Belfor Roxo traz seu enredo As Sete Confluências do Rio An. Os autores são Bill Conte, Dominguinhos, Lido dos Santos, Juarez Rosseto, Maran e JJ Santos. Os intérpretes Tiago Brito e Vantuir Oliveira. E os mestres da bateria são Washington Paz e Celinho. Meu olho. Faz carnaval e as sete confluências vão fluir. Peço águas tranquilas pra seguir. Para a deusa do vento, a proteção, asa de Charon, recomeço e transformação. Com respeito aos seus ancestrais, reflete nos antigos rituais. Vamos lá, vamos lá. O rio de amor me leva, o destino soprou. O disco do dia de hoje é dedicado ao Carnaval de 2013, com os sambas enredos das escolas de samba do Grupo A do Rio de Janeiro, um lançamento da gravadora Universal que pode ser encontrado nas lojas de disco. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios se você gostou e que nós apreciamos. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Ribeiro. Até amanhã com mais um Disco do Dia.